Batango Eco Zulu November, autorizado pouso pista 17, vento 160 graus, 092. Pouso autorizado Eco Zulu November. Decolador 39, Sam Controle Salvador, na frequência 1190, sistema 80. 1190, boa tarde. Papatango, Eco Zulu, November, no solo, aos 40, libere Papau, estacionar, frequência livre. 3193, contato radar. Batalha em nível de voo 320, via saída São Bruno. São Bruno 320, tá? 3. 193, aguardando a possibilidade de voa Leda. Oi, Leda 3193. Leda tá presente, 3193. Controle Salvador Azul 2662. 2662 da sala identificação, chegada mão autorizada, desça para o nível de voo 050 do ideal de descida, QNH1-0-2. Descendo 050-1-0-1-2. Já iniciando a descida presente, como perdeu contato com o 1135? Tem terceira identificação, 2662. Identificou, ou 2662. Estabilizado. 4771 completo final, chame de torre frequência 98, decimal 95. 295, boa tarde. Com 1097, aciona a identificação, chegada bom para autorizada, desça para o nível de voo 080, QNH 1-0-2. E pouso com 1-0-2, pode 771. 3193, controle. Então, 3193, o Centro Recife solicitou que mantivesse a presente proa até cruzar o nível de voo 210. Após cruzar o nível de voo 210, voar direto Porto Seguro. Ok. Sonda presente, vamos manter a proa. Após o nível 210, pode voar Porto Seguro. Serra Golfo Romeu na presente. Após cruzar o nível de voo 210, vai voar direto Porto Seguro. E após o nível 210, Porto Seguro. O TAM 3193 mantendo a presente proa. 3193, informo que a solicitação foi devido a um tráfego agora nessa posição de 3 horas. A UNA 3 milhas é um Charlie UNA 30, mantendo o nível de voo 200. Ciente do tráfego, TAM 3193. Romeu 42, autorizado a decolar as pistas 180 graus, 1-1 nós. Sim, decola, Romeu 1097, é autorizado a descida para 4000 pés, QNH 1092. 4000, 1012, voo 1097. Pode bater, não? Autorizado, 1097. Bora ser, 1097. Oceania 1142, acione 5470 no transponder, decolada aos 4.6, assume controle Salvador na frequência 119.80. 5470? Afirmo, 5470 no transponder. Estacionado, chama 198. Lembrando 42, contato radar se para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 na PUCA. Azul 2662, deixa via para 2000 pés, QNH1-0-2, autorizado a final do procedimento ELSX Rei da pista na 0, reporte estabilizado. Descendo para 2000 via, reporte estabilizado do X-Ray, 2662. Então, 3193, chame Centro Recife, frequência na 25.1, alterna na 23.8. Uno 251 na primária, secundário na 23.8. Segundo 232, Chame 6321, autorizado a alinhar e decolar pista 1. Brasil 150 graus, 10 nós. Cumprimento. 1-2-6-1-4-2. Torre na Pro de Aracaju. Aguarde. 321, decolada 51, chame controle Salvador na frequência 119.80. 098, 6321. Chame a 321 no contato radar, prepare o nível de voo 360 e a saída Arboruno. 360 Arboruno. Azul 2662 com placa final, chame torre, frequência 18.95. 118.95, chamaremos 2662. Coluna 097 após estrela, desce para 2000 pés, QNH 1012, autorizado a final do procedimento e aliás, tem que ser rei da pista na 0, reporte estabilizado. Após estrela 2012, vai reportar estabilizado na estrela 10, o Coluna 097. 2662, X-ray, boa tarde. Boa tarde, Azul 2662, continua a aproximação, aguardando autorização para voo. O ajuste altímetro no 012. Sente aguardando autorização, 2662. Funcionamento 142, chame Centro Recife, frequência 26.85, alterna 25.45. 1.2685, alterna 25.45, chame 4462, acione identificação, chegada Bombardier 1 autorizada, ideal de descida, desça para o nível de voo 080, QNH 1-0-2. Azul 2662, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento no 50 graus, 099. Sente, autorizado pouso, 2662. 2662, no solo 56, Olivrap, chame controle solo na frequência 121 decimal 1. Chamaremos 121 decimal 1, confirme. 121, azul 2662. Azul 2662. 3097. Luna 097, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 1895, 097. Chame 6321, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Ok, 1228, alterno 260, chame 6321. Azul 4462, dessa via para 2000 pés, QNH 102, autorizada final do procedimento ILS XR da pista no 0, reporte estabilizado. Teste 2001 via, 2002, utilizado a 3, utilizado com a 4. Correio 097, boa tarde, está retornando, passando Simbra. Pouso 97, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 10 nós. Ajuste altímetro no 0, no 2. Come 12, está livre o pouso para o voo, no 0, no 7. Salvador Azul 2779, muito boa tarde. Azul 2779, aciona identificação. Identificou-se antes da Quebec, o seu voo a bordo da presença? 779, está em contato radar 77 milhas nordeste de Salvador? Oi para bom, para interceptar a chegada bom, fique NH 1902, chame quando pronto para descida. Direto bom, intercepta a chegada bom, por meio 12, vai chamar para descida, vai estar bom. Poxa, na 6315, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Cidade Critério, 4462. Controle Salvador, Luna 620, 2000, Luna 620, aciona identificação, chegada voo médio não autorizada, dessa via para nível de voo 050, altímetro no 02. Aposta a bode foi sábio, no 620. Ryanair 315, decolado ao 03, chame controle Salvador na frequência 1219.80, corrigindo. Controle em 1119.80. Canal 0, obrigado. Boa tarde. Fundamento 315. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Fundamento 315. Fundamento 315, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 mil pés, vou tirar a teleta. Estabilizou 4462. 4462, completa final, chame suas frequências 98, decimal 95. 1895, 4462, boa. Boa. Foi azul 4462, boa tarde. Azul 4462. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Guardando 4462. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado, pouso pistola 0, vento 180 graus, 099. Livre pouso na 104462, confirma o vento? 1970 grau 099, azul 4462. 7462. Lima 620, voe direto Duna, desce para 2000 pés, altímetro na 092. Autorizado o final do procedimento ILS de Rei da Vistona 0, reporte estabilizado. Boa Duna, desce 2012, reportará estabilizado ILS X-Ray, boa Duna 20. Salvador, boa tarde, Dom 659, pode pegar na 0, pronto. Bono 659, autorizado a alinhar e manter pistona 0. Mantenha no 0, Gol 659. Para descida, Azul 2779. Azul 2779, desce para 4000 pés, altímetro 1012, voe direto pelo. Para 4000, ajustado 1012, direto pelo 2779. Na linha 315, chame Centro Recife, frequência no 23 decimal 8, alterno no 28 decimal 35. No 38, 235, chame 6315, obrigado. Colo 659, autorizado decolagem pistona 0, vento 150 graus, 10 nós. Liga de colagem, dá 1-0, bom mesmo, 9. No 659, decolado aos 1-1, chame controle Salvador, 1-1-9, decimal 8. 19-8 com controle, boa tarde, um ótimo serviço. Vamos. Controle Salvador, boa tarde, com 659, cruzando 1000 pés na Sambuno. Com o 659, contato radar, se dá para o nível de voo 380, via saída Sambuno. 380 via, não vou no Gol 659, possibilidade de voar direto do Aquilon. Na 659, depois de 2000 pés, voe Leda. Faz 2000 direto Leda, 659. Gol 2009, autorizado, alinhar e manter, pistão 1-0. Autorizado, alinhar e manter, 1-0, Gol 2009. Nomeia 59, voe Dogson. Confirmando, é pra voar Dogson? Dogson, nomeia 59. Sente, voando Dogson, gol 1659. 2009 autorizado decolar, pista no zero, vento 160 graus, 099. Pista no zero para voo 2009. Aliás, voo 620. 620, completa final, CM Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, voo 620, obrigado. Torre Salvador, voo 620, passou Duna, com o campo à vista. Voo 620, ajuste 1-0, 1-2, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Guardando, tá livre, igual no 620. Só 3367, acione a identificação, desça para o nível de voo 050 na Prode Pelô. Prode Pelô, 50, 3, 1-60 graus, 099. De repouso, pista no zero, gol, no 620. E que nem a voo, o 2009, você por contato radar, suba para inicialmente nível de voo 180 restrito, voo presente direto coral. Ao 180 restrito, a presente voo do coral, 2009. Só confirma o altitude total 3367. Nível de voo 050, então 3367. 050, obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, 4, ponto de espera, dono 0. Voo 1884, mantém o ponto de espera, 0, 9, 3, 4. 2779, desconsidere restrições em Pelô, desça para 3.000 pés, justo no 0, no 2. 3.002, 2779. 1659, chame Centro Recife, no 238, alterno no 28, decimal 35. 238, 2835, 659, boa. Papa Romeu Bravo, Sierra Sierra, prossiga. Tente POB 01, confirme tempo total de voo e posição, o Bravo Sierra Sierra. Agora fazendo o caso que a Águia Corrida acabou de decolar, o tempo total de voo é de 18 minutos. Tente, autorizado prosseguir direto Sierra Juliette November Yankee, aposta 20 Miras Fora, Bravo Sierra Sierra. Confirmando que o momento é um Robson 66 ou 44? Está autorizado direto o Sierra do Leste, vai repassar 20 milhas fora. Voo 2009, voo IUNEP. IUNEP, 2009, restrito 180. Voo 2009, tráfego motivo da restrição, está agora na posição de 11 horas, 10 milhas, no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 200. 20009. Controle azul 2779. 2779 da azul, prossiga. Que a gente está completamente visual aqui no setor, autoriza interceptar na proa externo? Tem condições de completar a aproximação visual azul 2779? Afirmo. O 2779 tem condição sim. 779 está autorizado a descer para 2000 pés, ajuste no 012, prosseguir na proa do marcador externo, completa a aproximação visual, reporta 3 de pouso baixado checado. Ok, está autorizado, Broad Simbra, vai interceptar por meios próprios e reportar baixar travado 2779. O 2009, Centro Recife, solicita que o senhor voe na Broad 1 COG. 1 COG agora, 2009. 9, chame controle, Salvador, 119, décima 8. 98, 1824. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 84 Fuca. Cruzado meio que 3400. Tá, suba para nível de voo 230. Após 2000 pés, voo direto Jamo. Após Jamo, Aracaju. Jamo para 2000, depois Aracaju. Boa noite, 84. Azul 2779, redução de velocidade para 1709. Reduzindo 2779, 1970. Voo 2009, confirma algum desvio previsto à frente? Negativo. O 2009 se mantém a nível de voo 240. Eu tô ligado 240 com o voo 2009. Quando e o COG? Summer approach, bom dia, Condor 076, passing level 220, descending 180. Condor 076. Guten Morgen, Skulk identification descend to 4,000 feet, KNH 1012 via both arrivals. Condor 076, Guten Morgen, descending 4,000 feet, 1012, the QNH on the both arrivals. Go 1256. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 079. O 2009, chame Centro Recife. 12835, alterno 125, decimal 10. 12835, 367, desça para 3000 pés, ajuste no 012, cancelado, precisa de pelo. 3000, comigo, 12, tá, 3, 3, 2, 3. 2779 estabilizado. Tá estabilizando agora, já baixar travado, 279. 29, 2779, completa final visual, pista no 0 de Salvador, chama a torre no 895. 895, obrigado, e 7, já. Ok. 1256, controle. Controle Salvador, boa tarde, voo 256, passa 1600 pés. Voo 256, boa tarde, está sob contato radar, voo 370, após 2000 pés, voe direto Jamo, após Jamo, Zipar. 2000 pés, direto Jamo, após Zipar, o 256. Os autorizados, azul 2779. Sierra Sierra, confirma estimado de pouso, reposta na 20ª milha. TAM 3567, após o pouso do ATR da Azul na pista no zero, está autorizado a alinhar e manter pista no zero. It's clear, Condo 076, report back on track. Condo 076, we call. Uno 884, chame centro Recife, Uno 2685, alterna 12545. 2545, obrigado. Azul 2779, o solo para o Azul 25, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Livrando à direita, solo 211, 3567, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 09. Aeronave, Gol 1256. Afirmativo, coordenar, por favor, com o centro, a gente vai direto de par para minimizar o atraso do saltado no solo em Salvador. Lá de coordenação. Obrigado. Comandor, o passaria do 2231. Passaria do 2231, show controle de Salvador. Acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Bomed 1. 050, via Bomed 1. Salvador, boa tarde, 3567. 3567, peça para o contato radar, se voo 3600. Após 2.000 pés, voe direto Elefa. 3.600, após 2.000, Elefa, direito 3.600. Então 3.367 estabilizado? Estabilizado. Condor 076, what are the variations to the flyer to the direct payload? It's clear to proceed direct payload, descend to 3,000 feet, KNH 1012. Condor 076, descending 2,000 feet, KNH 1012, direct payload. Luta 3367, completa o final do procedimento ILSXR, pista no zero de Salvador, chama a torre no 1895. 1895, seja. O Bom 256 aguardando a resposta da solicitação e transferência da 2256, nós estamos conseguindo contato telefônico com o Centro Recife. Chame-nos agora na frequência no 2685, alternando 2545 e faça a coordenação com o mesmo. 2545, boa tarde. Tráfico avistado, pouso autorizado, visto no 0, vento 170 graus, 099. Zero pouso, tá, 3367. Método controle nos setores adjacentes. I don't problem, sir. Report back on track. After deviation, it's clear to fly heading Duna position. Condor 076, call you when weather deviation is finished and thereafter clear direct Duna. Passarelo 2231, estou autorizado a voar direto ao STAP, descendo para 4000 pés, ajuste no 012. STAP 4000 no 012. Cono 076, on course to Duna. Cono 076, descend out to 2,000 feet, KNH 1012. It's cleared final X-ray approach runway 10 of Salvador, report established on localizer. Cono 076, descending 2,000 feet of KNH 1012, cleared ILS X-ray runway 10 and call your status on the localizer. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinhe e manter, pistão 0, azul 4065. TAM 3367, solo Flávio 31, livre à direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Azul 4065, autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, 089. Vim decolar, G4065. Torre Salvador, boa tarde, questionário 6327, como você está, pronto? Na 6327, meu tempo de espera. Passei no 6327. Do Xenem 2337, decola de imediato, se autorizado. Xenem 2337, gente. Outra posição. Conda 076, establish localized around 10. Conda 076, complete final X-ray approach runway 10 and contact tower frequency 118.952. One 118.952, choose Conda 076, clear, completing now ILS X-ray 10. Salvador, boa, azul 4065, 4065, está sob contato radar, vou para nível de voo 320. Autorizado para seguir após 2000 pés, direto bloco. 320 aprovado após 2000 bloco, azul 4065. Tarela 2231, não desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado a final do procedimento IRSXA e reposta estabilizada. Five 0 degrees, 08 knots. Condo 3567, chame Recife no 288, alterno no 260. Muito obrigado, excelente. Fala 28, decimal 80. Obrigado, bom trabalho. Realmente. Eu dou o Xenem 327, mas o tráfego pode ir, não é?